and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Estamos de volta aqui na Rádio Jurassicast, nas 8 horas da madrugada. Estou aqui com o meu co-host, Miotti. E aí, Yasmin? Enfim fizemos programa, né? Enfim fizemos esse programa. Um programa em homenagem à década em que a música foi muito boa e a roupa foi ruim. E os cabelos também. E os cabelos piores. Mas eu não sei porque eu não era nem nascida, mas já me contaram muita coisa. Então vamos lá, quem vai pedir a primeira música aqui é o Gilmarzinho. Inho, inho, inho. Se apresenta aí, Gilmarzinho. Oi, tudo bom? Gilmarzinho. Tu é da onde? Tem quantos anos? Porto Alegre, 33 anos. Passou pelos anos 80, né? Passou pelos anos 80. Sim, praticamente tudo, né? Beleza. E o nosso outro participante aqui é o Álvaro César. Álvaro, tudo bom, Álvaro? E aí, tudo certinho? Fala de onde que é e qual cidade? É, cara, participa. Cara, eu sou de Jacarezinho, no Paraná. Tenho 26 anos. Passou pelos anos 80 também? Eu nasci em 88, né? Foi, né? Foi. Pegou só a rebaba. É mesmo. Peguei o resto. Nasceu fora do regime militar já. Já. É. Não viu nada, né? Nada. Ah, minha mãe era cara pintada, eu acho. Passou das diretas já? Eu sei lá, ela me disse que ela era muito ativa nessas paradas aí de libertação. Por falar nisso, Álvaro e Gilmarzinho, eu fui agora pra Fortaleza, né? Uhum. E acabei indo puxar de casa da Yasmin. Vocês sabem que eu tenho maior coisa com a mãe dela, né? Oh, vocês já escutaram nos programas. Já, sim. Enfim, conheci a mãe dela. Ela sabe? A mãe dela, pior que a mãe dela sabe, a Yasmin maluca. A Yasmin, conta pra eles o que, que você fez. Conta. Mulher é foda, mulher conta. É, mãe, esse aqui é meu amigo que acha a senhora gostosa. Olha só que maluca. Ela falou o quê? Ela, o quê? Tô toda envergonhada. Ah, que bonitinho. Mulher conta mesmo, cara, não tem? Pois é, porra. Mano. Eu não tenho segredos para minha mãe. E depois ela ficou perguntando, e aí, o teu amigo, ele gostou de mim mesmo? Eu, ai, mãe, pelo amor de Deus. Sejam bem-vindos ao Quem Quer Ser um Dinossauro. Palminhas pra vocês. Sabe aqui que a competição é acirrada, são 5 blocos de perguntas. Esse em particular, porque normalmente são 4. Mas como os anos 80 foram feitos só de música, seria justo e não mais justo que houvesse realmente um bloco dedicado só a isso. Vão ser 6 perguntas por bloco, 3 para cada um, sendo elas fáceis, médias e difíceis. Só para lembrar, acertando a pergunta fácil, ganha 10 pontos, a média 20 e a difícil 30. Se errar, perde 3 pontos. Se o concorrente, que não é a vez dele, quiser responder o que o da vez não respondeu, ganha a metade dos pontos. Se errar, perde 5 pontos. Porque se meteu e nem acertou. Agora vamos para os prêmios. Porque não é apenas o suficiente no coração dos ouvintes participar. Chato isso. Então, o perdedor vai ganhar ingresso para cinema, como sempre, né? O vencedor também vai ganhar ingresso para cinema. Uma camiseta da Fiction Corporation, a sua escolha. 2 Hot Wheels raros, que são os últimos desses raros que a Taverna do Ovo está oferecendo. E o DVD do filme Os Mercenários. Início a nossa competição maravilhosa, todo mundo animado, eu quero ver a torcida do Gilmar! O próprio. Agora a torcida do Álvaro! Vamos agora para o primeiro bloco, o bloco de assuntos gerais. Álvaro, a primeira é para você, lembrando que é uma pergunta fácil que vale 10 pontos. Preparado? Pode falar. Mãos para trás. Qual o nome do homem que matou o John Lennon? Puta que o pariu. Peraí. Eu lembro que era alguma coisa com G, cara. Com G? Não é? Não sei. Não, não lembro. Não lembra? Gilmar, quer tentar, Gilmar, meu filho? Gilmarzinho, inho, inho. Tô fazendo força aqui, mas não lembro. Tá bom, cuidado pra não se cagar. Então, o nome do homem que matou John Lennon é Miote... David Chapman. Ah, não, nem, não sabia. Nem eu sabia essa porra, mas tudo bem. Eu sabia porque é o sobrenome da principal do Orange is the New Black. Ah, beleza. Tá vendo essa série, né? Eu tô adorando. É um monte de mulher se esfregando o tempo todo. Recomendo, olha, recomendo. Olha só, vocês escutaram, né? Gilmar, uma outra face pra você que vale 10 pontos. Quem matou Odete Reutemann? Puta merda. Sabe quem é Odete Reutemann, né? Sim, sim. Bora. Ah, bom. Qual a novela, então? Pois é, eu lembro da história, mas não faço ideia. Não vou lembrar. Vou dar uma chance. Você pode responder o nome da atriz ou da personagem. Vamos lá. Eu tava tentando me lembrar quem é a atriz, mas nem isso. Eu achei que até que era um cara. Deixa eu ver como eu lembro. Eu lembro da história toda, mas não lembro quem foi exatamente. Então pronto, Álvaro, vamos tentar? Puta, eu nem lembro dessa novela. Caralho, véi. Eu acho que a gente pegou outro par de ouvintes que não sabe de porra nenhuma, meu. Vamos devolver? Ainda vamos dá tempo. Vamos entrar pra parte de música ali, da parte de filmes, que a coisa vai ficar mais fácil. Eu era muito novo quando passou essa novela, não lembro, não. Miote, derruba os dois, Miote. É, vou chamar os aí, né? É. Tem mais gente na fila aqui. Oi, sacanagem. Que maldade. Quem matou ela foi a Leila. A Leila Cássia Kiss. Tá bom, então, como vocês não acertaram, ninguém acertou nenhuma pergunta fácil, eu tô com medo de perguntar a pergunta média, mas eu tenho que perguntar, porque senão o show não anda. Pro Álvaro, como se chamava o plano econômico do governo Sarney que visava reduzir a inflação? Vai cair no Enem, viu? Isso é história, gente, história do Brasil, não é possível. É. Ih, rapaz. Não? Não. Meu Jesus. Não, não sei mesmo. Nada então, Álvaro. Sarney. Governo do Sarney. Como se chamava o plano econômico? Cara, o pessoal não escutou o Jurassic Cash. Não, cara. Não, o pior é que eu escutei ontem ainda. Se tivesse escutado hoje, tava mais preparado. Escutei ontem, cara. Ah, passo. Gilmarzinho? Teve tantos naquela época que eu posso estar errado, mas acho que foi o plano cruzado. Yasmin? Sucesso! Primeira pergunta acertada do programa. E com essa o Gilmarzinho fica com 10 pontos. Gilmarzinho, pergunta média pra você. Que fato histórico aconteceu em 9 de novembro de 89? Valendo. Qual foi o ano que ele disse que nasceu? Foi 89, né? Eu em 81. Da Gilmar, mais 81, velho. Pronto. Ah, 89, cara. 9 de novembro de 89. Tu tinha 8 anos, cara. 9 de setembro. 9 de novembro. Novembro. De? 89. Tá, então não sei. Não faço ideia. Álvaro, tem alguma ideia? Queda no Muro de Berlim? Yasmin, a resposta está? Ele acertou. Que lindo. Porra, pelo menos uma. Vambora. E é porque ele é mais novo, né? Eu tinha um aninho. Sim, meu pai fez eu assistir na TV, porque ele disse que era muito importante o que estava acontecendo. Não guardei a informação necessária. Eu tô só pensando, menino, vê a queda do Muro de Berlim. É o pai, papai, eu quero ver Chaves. Olha isso aqui, que isso aqui é muito importante que tá acontecendo. Vamos agora para as perguntas difíceis. Álvaro, presta atenção que essa é difícil, viu? Em que ano foi criado o estado de Tocantins? Você tem 10 anos pra chutar aí. É. Pensa entre 1980. Até 89. Puta merda, Tocantins? Tocantins. Tocantins é dos anos 80, pô. Antes era Goiás. Ah, era? Sabia não. Era. Ah, sei lá. Eu vou arriscar como tem 10 anos, eu vou no meu ano de aniversário, 88. E as minhas respostas, tá? Incrivelmente, a resposta tá certa. Aposta na Mega Sena agora. Eu nasci em 88, vou arriscar nisso. Então vai, né? Pô, que bom. Então, beleza, beleza, beleza, Gilmar. Uma difícil aí pra tu. Em que ano foi exibido o primeiro episódio da série Chaves pelo SBT? Que na época era TVS. Miote cheio de cultura. Agora eu vejo que minha mãe ficou interessada. Não vou chutar. Vai não? Não vou saber. E aí, Álvaro, chuta? Não, passa. Também não sei. Macho, chuta, tu tá com tanta sorte. Não? Não sei mesmo. Não, tem que me agarrar os meus pontos. Então vai, Miote, revele a resposta. A resposta correta é 1984. Não, eu não ia saber nunca. Eu também não. Mas ele é de 84 mesmo? Ele foi exibido no México antes, não foi não? Não, o México é nos anos 70. Eu achei que fosse bem mais tarde. Eu achei que tinha passado agora. Então pronto, assim a gente acaba com o primeiro bloco, o bloco de assuntos gerais. Que bloco emocionante, pra não dizer o contrário. Qual foi o saldo de pontos dos nossos participantes, Miote? Então, o Álvaro acabou o primeiro bloco com 40 pontos e o Gilmarzinho com 10. Gilmarzinho tá aí mesmo. Vou correr atrás. Camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cast, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Pronto, vamos lá agora que pode rolar uma virada histórica. Segundo bloco do bloco de filmes. Yay. Melhora um pouco agora, vamos que... Vamos ver se melhora mesmo. Vamos ver, né? Que vamos que vai. Porque tu acha que a gente tá dando presente assim pra todo mundo, é? Meu filho, não. Sabe quantas vezes o Calaveira teve que dar a bunda pra gente conseguir cada Hot Wheels? Vamos lá, Álvaro, uma pergunta fácil agora pra você. Bloco de filmes, preste atenção. No filme Gremlins, quais são as três coisas que nunca podem ser feitas em um Mogwai? Mogwai. Não pode alimentar depois da meia-noite. Deixar cair água. Ih, cacete, qual que é a terceira? Supletivo. Só ganha os pontos se acertar os três. É, sim. É água, alimentar depois da meia-noite. Bora, rapaz! Puta merda! Eu passo, eu não vou lembrar essa última. Passa não, você já respondeu? Não, respondi duas, né? Tá, respondi duas. Não pode desistir assim não, mano. É assim que funciona não. Não, beleza. Tu já vai errar, chuta alguma coisa. Ficar acordado depois da meia-noite também? Não lembro. Não. Eu não lembro mesmo, não. Vai. Vai, Gilmar. Zi. Ah, tô tentando lembrar. Meu Deus. As duas que eu lembrava, ele falou agora. Não? Não vou lembrar. É, Miote. E era porque ia rolar uma revanche. Então, como falou, molhar, né? Não pode molhar o Mogwai, nem dar comida após meia-noite, e nem botar ele em luz forte, luz do sol. Puta, verdade, a luz. Tão simples. e tão difícil. Bora, Gilmar! Acelera aí esse jogo aí, macho! Vamos lá. Tentando. Quem é o diretor e o ator, garoto, que atua em Império do Sol? O meninozinho do filme, quem é? Já viu Império do Sol, né? Tô achando que não, viu, meu? Ele tá muito calado. Ele tá assim, mãe, mãe, mãe, quem tu lembra quem foi que atuou no Império do Sol? A mãe dele, Império do quê? E aí, Gilmazinho? Eu sei o ator e provavelmente sei o diretor, mas... Então, vamos lá. Vai, mas o ator é o Christian Bale. Isso. Sucesso. E o diretor, se eu tiver que chutar Oliver Stone? Se tiver que chutar ou chutando? Chutando. Vamos ver. E aí, Yasmin? Está errado. Álvaro? Steven Spielberg e o Christian Bale. Sucesso. Quem é o cara que ele chutou, cara? Eu não sei, não. Oliver Stone? Chutou Oliver Stone, Oliver Stone. Se eu tivesse que chutar qualquer diretor na minha vida, se alguém desse um tapa na minha cara e assim, disse assim, Yasmin, fala o diretor, eu ia falar Steven Spielberg. Ainda mais nas 80, né? É. Pois pronto, vamos agora para o bloco de perguntas médias sobre filmes. Álvaro. Qual o nome dos quatro integrantes dos Caça-Fantasmas? Puta merda! E lembrando que não são os atores, viu? São não, os não, personagens. Sim, o nome deles mesmo. Puta, o duro que eu lembro mais é só os sobrenomes que ficavam nos macacões, né? Pode ser, não tem problema. Vamos lá. Era o Venkman? Aham. Uhum. Ih, rapaz. Não, não vai, passa. Não vai, não. Gilmar? Não, eu só lembro do Venkman e do Egon. Então, os outros eu não vou lembrar. Então, Yasmin, qual é a resposta certa? Realmente tem o Venkman, realmente tem o Egon, mas ainda tem o Ray e o Winston. O Ray é um dos mais falados. Achei que era o nome inteiro, cara. Não, não precisava ser o nome inteiro, não. Pergunta pro Gilmar. Quais desses filmes John Candy não participa? Antes Só do Que Mal Acompanhado, A Pequena Loja dos Horrores, Quem é Harry Crumb, Temporada de Verão, Curso de Verão, Os Irmãos Cara de Pau, De Médico e Louco Todo Mundo Tem Um Pouco, Férias Frustradas, Esqueceram de Mim e Armados e Perigosos. Ah, é muito filme. São dois filmes, tá? Tá, eu acho que é o Curso de Verão e... O Pequeno Loja dos Horrores. E as minhas respostas está? Não foi dessa vez, não. Álvaro, quer chutar? Quer arriscar? Não, você não, sabe? Não sei. Não, não sei. O Gilmar acertou o Curso de Verão, mas esqueceu de Médico Louco Todo Mundo Tem Um Pouco. Não, não conheço. Pois é, eu também nunca vi. Eu não saberia as coisas. Então pronto, vamos lá agora para as perguntas difíceis. Mas imagina se já deve estar esperando as suas passas aí, né? Tá louco. Álvaro, eu acho melhor você sentar. Qual ator faz a narração do filme Conta Comigo? Narração? Ele também trabalha no filme, tá? Mas sim, ele é um personagem narrador. Narrador personagem, quer dizer. Puta, faz anos que eu não assisto Conta Comigo. Mas é um classicaço. Não, sim, eu já assisti, mas faz muito tempo que eu não vejo. Conta Comigo, cacete. Não? Não. E aí, Gilmazinho? Eu ia chutar o... Ia chutar, ó. Se chutar, você vai perder ponto. É, não, mas eu não lembro o nome do cara. Agora me deu branco, então não sei. Tu assustou o menino, meu. Se não, chutar não, aqui, tu perde ponto. Sim, sim, mas eu não lembro mesmo. E aí, Yasmin, qual a resposta certa? A resposta certa, Miotti, é o Richard Dreyfuss. Que fez o Tubarão, é? E o Tubarão, ele mesmo. Eu lembro de vocês falarem isso no Tubarão. Eu ia errar. Eu ia chutar o cara do Man in Black 3 lá. Não tô lembrando o nome dele. Jonah Hex, é o nome dele. Não, mas nessa época aí o cara tava nos Goonies ainda, né? Ah, é, eu tô confundindo. É. Sim, ele era do outro. Da... Pronto, outra chega, todo mundo é bom. Gilmar, Em A Pequena Loja dos Horrores, Rick Moranis faz o papel principal do filme, de 1986. Mas esse filme é refilmagem de um clássico de 1960 com o mesmo nome. Quem é o ator principal? Dou só uma dica, hein? É um ator muito bom. Então é o Jack Nicholson. Miote? Resposta exata. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Miote, por favor, diga qual é o resultado desse segundo bloco de filmes. Álvaro, 42 pontos. E Gilmarzinho, 34. Opa! Tá perto, tá perto. Tá chegando. Tá nascerado. Internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo, tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Hey, you. Então vamos lá agora para o terceiro bloco, o bloco especial somente desse programa. Não que a gente já não vá repetir a especialidade em algum programa mais pra frente. Mas por enquanto é só desse programa. É o terceiro bloco, o bloco somente de trilhas sonoras, porque os anos 80 não podiam ser marcados por outra coisa. O Miotti vai tocar 40 segundos, né, Miotti? Vai ter que adivinhar o quê? O nome da música, o nome do autor ou quem tá cantando e o nome do filme que aparece a música. Cada resposta certa vale 10. Somando assim pra uma pergunta, 30 pontos. Vamos começar fácil, pro Álvaro. E depois pro Gilmar vai ser um fácil também, tá? Só pra gente esquentar. Primeira música, Álvaro, valendo. Fácil, né? Power of Love de Volta pro Futuro. E quem tá cantando? Quem tá cantando eu não sei, cara. Ou o nome do autor, não sei. Não sei. Não lembro, na verdade. Yasmin? Fique sabendo agora que é o Huey Lewis in the News. Meu inglês sucesso. Ele até aparece no filme também, viu? Hã? Hã? Parece? Sabia não. Parece. Vamos lá, pro Gilmarzinho agora. Música fácil também. E aí, Joãozinho? Pois é. Caça-Fantasmas. Certo. Mas o nome dele eu não tô lembrando. Eu até tenho, acho que o disco inteiro aqui, não me lembro agora. Caça-Fantasmas é o filme, né? É. E o nome da música? O nome da música é Ghostbusters. Beleza. Mas o autor não lembro. Certinho, Yasmin? Certinho, certinho. E o autor é o Ray Parker Jr. Álvaro, agora é pra você. Solta o seu miote. Flashdance. E a música? She's a Maniac. Autor? Não faço ideia. Yasmin? Eu não sei se eu considero. Pois é, também não sei. Vamos consultar o oráculo. Ah, vai, vou considerar. O nome da música não é She's a Maniac, o nome é só Maniac. Mas como tu falou, eu vou considerar. O filme é realmente Flashdance e o autor da música é o Michael Cimbello. Sério? Cimbello. Qual é esse? Gilbarzinho, Gilbarzinho. Outra música tranquila também, né? Essa é boa, hein? E aí? Não lembro. Não lembra? Sério? Não, eu conheço mesmo tudo, sei, mas não tô conseguindo associar ela com o filme. Vai nem chutar o nome da música, Gilmar? Não. Caralho, ele fala a porra do nome da música. Fala mesmo. Eu conheço a música, só não tô associando ao filme. Não sei o autor, não sei nada, eu não vou arriscar. Então tá bom. Então a música é The Heat Is On. O autor é o Glenn Frey e o filme é um tira da pesada, galera. Ah, eu ia dizer. Agora, né? E é porra que tu ia, cala a boca. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, mas aí depois eu lembrei da outra musiquinha, aquela, eu achei que eu tava confundindo e aquela lá era o tema, essa aí não. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, viu? Terceira música para Álvaro. Que é uma beleza. Não faço ideia. Não lembro, não sei, não. Caralho, eu amo essa música, eu amo esse filme, cara. Quer ver que eu falar que o filme aí lembra, não vou lembrar, não. Então lá, Yasmin, já que você ama a música. A música é Don't You Forget About Me, do Simple Minds, do filme Clube dos Cinco. Puta, eu não achei esse filme até hoje. Todo mundo agora levanta a mão pra cima e fica naquele freeze frame típico dos anos 80. Stand above me, look my way, never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling. Eu não assisti, não sei. Todo mundo fala desse filme, eu vejo falar desse filme em todo lugar, mas nunca vi. Tá na lista de urgência aqui já. Meio agora de dizer que não viu o Poderoso Chefão. Eu vi ano passado só. Derruba esse cara, meu tio. Perdeu. 6 mil pontos. De pontos. Então, terceira música para o Gilmarzinho, vamos lá. Danger Zone, do Top Gun. Yasmin? Certíssimo! Danger Zone, highway to the Kenny Loggins é o nome da criatura que ninguém lembra. Nem sabia de quem que era. Esse tem só esse sucesso mesmo, né? Eu acho que sim. Tem uma piadinha com essa música toda hora na série do Archer. Eu tava tentando lembrar a piadinha. Era o Kenny Loggins mesmo, agora que tu falou, eu lembrei. Conta a piadinha, eu quero saber a piadinha. Quando ele mexe com as mulheres, ele fala que ela tá na Danger Zone. Fala alguma coisa tipo, ah, tô me sentindo Kenny Loggins, que eu tô na Danger Zone. toda hora ele fala isso, eu tava tentando lembrar o nome do cara que ele usa, não veio. Porra, eu vou ver, acho. Vou ver essa. É bom, muito engraçado. Bora lá pras duas últimas perguntas, Álvaro. Bora. Quarta música para o Álvaro. You can see so much in me that's new. Que porra é essa? Não sei, cara. Sabe nada. Não. Sabe de nada, não sei. Puta que pariu, miote. Faltou é o Tchan. Ai, não, é de 90, né? Nossa, meu. Então, a música é For Your Eyes Only. Ele fala, a mulher canta isso. Ah, não, mas não dá pra saber. O filme é o 007 Somente para Seus Olhos. Porra, faz muitos anos que eu assisti isso. E o pior de tudo é quem fez essa música. Quem? É o Bill Conti. Sério? Sério, é a música puta dele. Puta merda. Jumazinho, quarta música pra você e última, valendo. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Sério? Gente. Não sei. Nada? Nem o quem tá não, cantando? Eu acho que eu nunca ouvi isso na minha vida mesmo. Porra. Não sei. Então, a música é The Living Daylights, do 007 Marcado para a Morte, do A-ha. Porra. Aí agora a gente faz a piadinha ridícula e fala A-ha. Aí pronto. E aponta o dedo na cara e ri. É uma piada ridícula. Crianças, não façam isso em casa. Papai do céu castiga. Nos dois, finalizamos o bloco de trilhas sonoras especial para o episódio dos anos 80. Miote, como é que tá o placar, Miote? Álvaro está com 77 e o Gilmarzinho está com 74. Ui, o negócio tá equilibrado, hein? Estamos chegando lá. Eu gosto quando fica assim, fica emocionante. Não é um com 300 pontos e outro com zero, não. É. Galera de casa deve estar nervosa, deve estar tudo tenso. Roendo as unhas. Devem estar vendendo camisetas. Hashtag time Gilmar, hashtag time Álvaro. Lega de besteira, vamos para o quarto bloco, o bloco do Jurassic. O bloco mais legal, o bloco mais maneiro. Música deixar ver o nosso vídeo? É isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaka, tem Cozinha do Tchaka e tem gameplay do Cala a Boca e Joga Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí, youtube.com/JurassicCast. É YouTube, viu? Então, esse bloco tem a ver com os programas que a gente fez. A gente pergunta do que for, tá? Mas tem a ver com coisas que a gente falou nos programas, tá? Dos anos 80. Ou seja, 89% dos programas do JurassicCast estão nesse bloco. Quase todos, então. Vamos ver que negócio aí vai estar difícil agora. Agora fudeu, neguinho. Primeira pergunta para o Álvaro. Pergunta fácil. Qual ator chegou a filmar mais da metade do filme De Volta para o Futuro no papel de Marty McFly? Valendo. Ai, cacete, é aquele cara que é ruivo. É. Puta, qual que é o nome do cara, velho? Que fez Anaconda? Isso mesmo aí, ó. Tá sabendo é, que é o cara, é que o nome do cara dele. Não vem? Não? Não, passo, não lembro o nome do cara, cara. Gilmarzinho? Eu também sei quem é, mas também não tá. Deu branco. E aí, Yasmin, quem é o autor? O cara ruivo que fez Anaconda é o Eric Stoltz. Tava fácil, mas deu branco. É, tava, não, tava fácil, mas o nome do cara não vinha, não. É. Calma, calma, que a intenção é a que conta, mas não leva prêmio. Gilmarzinho, dois irmãos famosos participaram da dublagem brasileira do filme Os Goonies. Quem são eles? Da dublagem clássica? Da dublagem clássica. Irmãos? Brasileiros. Não sei. Não lembro disso. Não. Álvaro? Celton Mello e o Danton Mello. Isso aí. Ele escutou, hein? Ele escutou. Era só pensar em famílias da TV brasileira. Eu não me liguei. Agora vamos para as médias. Álvaro, pergunta média valendo 20 pontos. Quais foram os convidados do JurassicCast sobre o Exterminador do Futuro? Dica, foram dois convidados. Puta, faz muito tempo que eu escutei esse. Dica, eles são viados. Na podosfera ajudou muito. É. Arrasou! Nossa, eu acertei. Ele tudo. Ele viu o gancho, pegou assim, fez vrá na cara da sociedade. É, o passo, não vou lembrar. E aí, Gilmarzinho? Também não, é muito programa, é muita gente. Pra lembrar, eu escutei faz muito tempo, cara. E aí, Yasmin? Dois viados convidados no JurassicCast sobre o Exterminador do Futuro é o Torinho e o Hugo, do Pauta Livre News. Beijo, meninos! Yeah! Agora, médio Gilmar. Valendo 20 pontos, quais foram os convidados do JurassicCast sobre a Dama de Vermelho? Esse mas não faz gostei. Tanto tempo eu, assim, não. Eu, sim, eu gostei muito desse, mas... Na verdade, esse é mais antigo do que o Exterminador do Futuro. Não tem como. Não? Não. E aí, Álvaro? Eu passo. Também? Passo. Yasmin, qual a resposta? É um famoso e um que tem um tubarão. É o Monjardim e o Vivacqua. Eu só lembrava do monge. Eu não lembrava se o Monjardim tava nesse ou se ele tava numa entrevista com ele e ele falava do filme, então. É, eu sei que tinha ligado ele, mas não esquei. Olá, Álvaro. Terceira pergunta. Difícil, hein? O que foi a Diretas Já? Você escutou Elo Perdido ontem? Escutei. E agora? E agora você não tem desculpa, vai errar porque é burro. É, né? Eu queria ver o Silvio Santos fazendo isso no Show do Milhão. É mesmo? É, aí sim, né? Movimento. Eu vou tentar arriscar. O movimento pra tentar. Pra tentar, não. Pra. É. Como é que fala? Ai, cacete. Pra. Não. Foi um movimento pro voto. O voto democrático. Mas o que seria o voto democrático? Desenvolva. Só desenvolva um pouquinho mais, que aí você acaba acertando. Por votação do povo? Caralho, velho. Não, né, velho? Tem como não. É, vai, mano. Se fosse no Enem, tu não entrava nem pra... E aí, Gilmar? Na época, os presidentes eram indicados pela junta militar, né? Ó, tu tá vendo, né, como é que se responde as perguntas? Você faz o início, introduz a pessoa. Tinha a junta militar que indicava lá o presidente, ele assumia, tipo, como foi o Sarney indicado pela junta militar. O movimento da direta já pedia justamente que o povo, pelo voto, elegesse os presidentes da república dali pra frente. E depois do Sarney, quem foi depois do Sarney? O Collor, eu acho. Primeiro presidente democrático, eu acho que foi. Pra ver que o brasileiro já começou bem quando deram a escolha pra ele, né? Pois é. Né? E aí, Yasmin? Ah, belíssimo. Só retificando uma coisa aqui, Sarney não foi o eleito, nem foi o indicado, foi o Tancredo que morreu. Aí o Sarney assumiu. Olá, Gilmarzinho. Última pergunta difícil. O que foi o projeto Guerra nas Estrelas? Foi um filme. Não, o projeto Guerra nas Estrelas era um projeto... Eu não vou arriscar o presidente, o Ronald Reagan... Não vou arriscar o presidente. Bom, para botar os satélites em órbita nos Estados Unidos, né? Para detectar quando tivessem lançamento de mísseis, provavelmente vindos da União Soviética, e derrubar esses mísseis antes deles atingir o solo americano, usando lasers desses satélites para atingir os mísseis. Yasmin? Parabéns! Esse escutou mesmo, hein? Não precisa nem escutar, na verdade, né, porra? É, né, que essa teve o vazamento lá depois, teve os... Foi descoberto por uns gurizinhos, uns hackerzinhos lá, esse projeto aí, acabou vazando, então deu um rebuliço na época. Isso aí é famoso até hoje, essa história. Ela vazou por besteira, assim, foi uma piazada hacker que acabou descobrindo. Então, eu, como estudei informática, a gente acaba até vendo isso aí. E tu faz o que hoje em dia? Bancário. Opa, concursado? É. Meninas! Aposta! Tá casado? Sim. É o cara casado. Ah, então esquece. E o Álvaro, casado também? Não, sou namorando. Ah, então pode ser. Nossa. Não, mentira, eu não apoio o furolismo das amigas. Acho mó pai, esse homem já tá difícil demais pra galera ficar só de viadagem. The foulest stench is in the air. The funk of 40,000 years. Então tá bom, esse foi o final do quarto e último bloco. Bloco do Jurassicast. E olha qual é o saldo. Pois é, né? Agora tivemos uma virada. O Álvaro está com 82. E o Gilmarzinho está com 134. Porra! Parabéns. Mas tudo pode mudar agora, hein? Sim, porque esse é o último bloco, o bloco da pergunta surpresa. Logo da pergunta surpresa funciona assim. Eu vou perguntar pros dois e os dois respondem no chat separadamente. Não é o chat da conversa em grupo. Pro Miote. E quem acertar ganha 50 pontos e quem errar perde 25 pontos. Tem que responder, tá? É, tem que responder. Lembrando que essa pergunta pode ser qualquer coisa que tenha a ver com o tema. Qual cantor / banda favorito ou favorita do Miote na década de 1980 e qual sua música favorita desta banda ou deste cantor? Quer que eu repita? Não precisa, por mim não. Não precisa. É, só quero se matar agora aí, desmatando. Porra, cara. É um cara só ou são vários? Não dá nem pra dizer se é cantor ou se é banda, já tá difícil. A banda, dos anos 80 e a música. E a banda nacional, pronto, parou aí. Puta, banda nacional ainda. Então, Yasmin, eu vou falar o que eles falaram aqui e depois você dá a resposta correta. Ok. O Gilmarzinho falou que é Titãs. Não falou nenhuma música. Já perdeu daí, que botou as cores incompletas. E o Álvaro falou o traje a rigor, ciúme. E aí que, por incrível que pareça, os dois erraram. A banda favorita do Biote na década de 1980 era Roupa Nova. Puta merda. E a música era Whisky a Gogô. Como é que a gente esqueceu de um fiasco desse? Com essa falha homérica de mau gosto, quem é o grande ganhador fantástico, belo e lindo do Quem Quer Ser um Dinossauro? Então, o Álvaro terminou com 57 pontos e o Gilmarzinho terminou com 109. O Jurassic Cast salvou o Gilmarzinho. Foi mesmo, viu? Porque tava difícil. Então, parabéns, meninos! Quer dizer, só o Gilmar, o outro perdeu. Vai pro canto também, e chora. Né? É. Ganha o ingresso, pô. Ingresso do Transform, que é um filme tão legal. Não, talvez tenha outros ingressos, tá? Porque eu só tô com eles agora, mas eu recebendo outros, aí eu mando pra vocês também, tá? Não, mas manda pro perdedor só o do Transformer mesmo, porque ele tem medo. Pra aprender o que é bom. Sem graça. Pra aprender a acertar, estudar, vai ver o escutar as paradas do dia. Parabéns, Gilmarzinho, você ganhou, o espaço é seu, manda beijo, tira a roupa, queima sutiã, sei lá, faz aí qualquer coisa. Tem webcam. Valeu pelo convite, muito, muito legal gravar com vocês, sempre, a gente sempre ouve, né? Então, é legal participar aqui. Tem algum jabá, alguma coisa? Jabá, gilmarzinho.com, agora também a gente reativou nosso blog, que existia antigamente, gurizadablog.com, pode me achar nos dois endereços, é isso aí, valeu, gurizada. Oh, que bonitinho, bora Álvaro César, agora é tu. Bom, valeu por chamar também, valeu pela participação. Fazia tempo que eu tava tentando participar já, né? Oh, que lindo! Tem muita gente que já escreveu há muito tempo. E tô chamando, aos poucos. Viu, Thiago Maia? Se aquieta aí que um dia é a tua vez. E, Alf, tem algum jabá aí? Não tenho, eu tô sem blog agora, a gente aposentou, então... Beleza. Pois fala aí da tua vida, o que é que tu faz? Eu sou formado em marketing. Ixi, fudeu. Trabalho pela internet mesmo. É pobre fudido que nem eu. Chateada. Pois só, tá, só então. Nos freela. Só nos freela mesmo, porque é o que, né, o que dá, que é cidade pequena, não rola nada. É o que tem pra hoje. Né? Fazer cartaz de churrascaria. Triste. Pois tá bom, então beijo, meninos. Obrigada pela participação. A casa é sua e volte sempre que quiser. Mentira, dá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o nosso programa Quem Quer Ser o Dinossauro de agosto será somente sobre trilhas sonoras. Ui, que delícia! Tô toda empolgada agora. Então tá bom, esse foi o Quem Quer Ser um Dinossauro! Comigo, Yasmin, e o meu co-host fabuloso, o Biote! É isso aí, galera. Então, continua se inscrevendo, tá? Porque tem muita gente inscrita e a gente tá chamando aos poucos, tá? Fique tranquilo, quem tá chamando na ordem mesmo de inscrição. Na verdade, não é sorteio que a gente fica sacaneando que é sorteio, mas não é não. A gente tá chamando na ordem de inscrição mesmo, porque senão fica sendo injusto. Então, ó, meu povo, é que nem Moisés, viu? É de dois em dois. Foi, Moisés? Foi? Noé. Ai, foi mal. Ela caiu na piadinha que geralmente a gente faz com as pessoas. É, ela, né? Consegue cair sozinha. Pois tá bom, então. Beijos, meninos. Até a próxima, pessoas lindas e maravilhosas. Beijo, até a próxima.